visitar aqui em casa. Vem para experimentar de graça, da graça de Deus, que é abundante em meu lar. Vem, vem pra tomar café com a gente. Vem porque a água já tá quente. Nosso prazer é receber nossos irmãos. Ou vem, vem porque não tá faltando nada. E mesmo quando o dinheiro acaba, Deus não nos deixa sem ter o que comer. Vai ser bom demais poder te receber. Mas não vem pra julgar, murmurar nem fofocar. Aquilo que é do mal não pode entrar em nosso lar. Nossa alegria é contar tudo que Deus fez. Vem que você vai ser abençoado também. Vem pra orar, sorrir e adorar. Se você vier, eu sei que vai se alegrar. Aqui em nossa casa reina a presença de Deus. Tudo vem dele, é por ele, para ele. Ele é o dono do nosso lar. E pra essa canção, eu quero chamar o meu amigo e o meu vizinho, que eu sempre tenho a alegria de receber na minha casa, meu amigo Josué dos Anjos. A água já tá quente, meu mano. Vem pra cá tomar café e traz aquele violão pra fazer barulho comigo. E aí, Léo, tô chegando, hein? Prepara o café que hoje vai render. Coisa boa? Vem, vem me visitar aqui em casa. Vem pra experimentar de graça, da graça de Deus, que é abundante em meu lar. Oh, oh, oh, vem, vem pra tomar café com a gente. Ó que eu vou, hein? Vem porque a água já tá quente. Nosso prazer é receber nossos irmãos. Vem, vem porque não tá faltando nada. E mesmo quando o dinheiro acaba, Deus não nos deixa sem ter o que comer. Vai ser bom demais poder te receber. Mas não vem pra julgar, murmurar nem fofocar. Aquilo que é do mal não pode entrar em nosso lar. Nossa alegria é contar tudo que Deus fez. Vem que você vai ser abençoado também. Vem pra orar, sorrir e adorar. Se você vier, eu sei que vai se alegrar. Aqui em nossa casa reina a presença de Deus. Tudo vem dele, é por ele, para ele. Ele é o dono do nosso lar. Não, não vem pra julgar, murmurar nem fofocar. Aquilo que é do mal não pode entrar em nosso lar. A nossa alegria é contar tudo que Deus fez. Vem que você vai ser abençoado também. Vem pra orar, sorrir e adorar. Se você vier, eu sei que vai se alegrar. Aqui em nossa casa reina a presença de Deus. Tudo vem dele, é por ele, para ele. Ele é o dono do nosso lar. Dono do nosso lar. Dono do nosso lar.